encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras uma carta, mas não sei quem me escreveu. Eu li tantas frases lindas, confesso que me comoveu, dizendo que há tempo me ama e é segredo, não pode revelar. Pra sempre eu hei de te amar. Esteja onde estiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar. Quem será que me escreveu esta carta assim sem nome? Não é justo jogar assim com um homem. Pode escrever, mas põe o nome, por favor. Hoje recebi uma carta, mas não sei quem me escreveu. Eu li tantas frases lindas, que me comoveu, dizendo que há tempo me ama e é segredo, não pode revelar. Esteja onde estiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar. Pra sempre eu hei de te amar. Quem será que me escreveu esta carta assim sem nome? Não é justo brincar assim com um homem. Eu não quero brincadeira de amor. Quem será que tem coragem de usar o sentimento? Fazer um homem perder todo o seu tempo. Pode escrever, mas põe o nome, por favor. Olha, nunca mais eu quero saber de você, o imenso amor que eu lhe dediquei. Você não ligou, nem sequer notou. Olha, você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me, nem disse adeus. Um broto eu encontrei e diz que eu sou um pão, que me entregou seu coração.

Vem você de novo com esse papo de internet. Diz que sexo compromete, só faz programa no computador. E nessa nova onda me esnoba e me desdenha. Diz que vai me dar a senha e navegar no meu amor. Lá vem falando em deletar minha ideia, transformar minha cabeça numa realidade virtual. Mas eu prefiro um amor à moda antiga. Quero beijo, quero briga, quero emoção real. Complicado. ilove.com.br. Eu não sei como se escreve, só posso deixar recado. E-mail é meio complicado. Nesse love internet, você clica e eu não clico. É tudo papo furado. Lá vem você de novo com esse papo de internet. Diz que sexo compromete, só faz programa no computador. E nessa nova onda me esnoba e me desdenha. Diz que vai me dar a senha e navegar no meu amor. Lá vem falando em deletar minha ideia, transformar minha cabeça numa realidade virtual. Mas eu prefiro um amor à moda antiga. Quero beijo, quero briga, quero emoção real. É meio complicado. ilove.com.br. Eu não sei como se escreve, só posso deixar recado. E-mail é meio complicado. Nesse love de internet, você

no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana, em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. 3:25. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte, continue em sintonia, você é a nossa melhor companhia. Circuito Brega. Dançarina, me dá o prazer de dançar comigo esta canção. Vim aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. Vim aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. Dançarina, o meu ex-amor, de repente me abandonou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Amor, nova paixão. Oh, dançarina. Oh, dançarina. Por favor, dança comigo, que me casarei contigo, te darei meu coração. Dançarina, me dá o prazer dançar comigo esta canção. E aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. E aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. Dançarina, o meu ex-amor, de repente me abandonou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Nova paixão. Oh, dançarina. Oh, dançarina. Por favor, dança comigo, que me casarei contigo, te darei meu coração. o prazer de dançar comigo esta canção. Vim aqui me distrair e prometo não sair. Dança comigo que me casarei contigo, te darei meu coração. Dançarina, me dá o prazer de dançar comigo esta canção. E aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. E aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. Sem furar o seu cartão. Vim aqui me distrair e prometo não sair sem furar o seu cartão. Dançarina, o meu ex-amor de repente me abandonou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Oh, dançarina, oh, dançarina, tu és tão linda, sei que vou sentir ainda novo amor, nova paixão. O meu ex-amor de repente me abandonou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Tantas vezes me traiu, meu coração não resistiu, afinal tudo acabou. Me espera com o carro ligado perto do portão. Não acende o farol pra ninguém perceber. Me leva naquele lugar que você me ligou e me faz outra vez tudo que você fez. Me beija daquele jeitinho, me mata de tanto carinho, me vira no avesso e me usa e desfruta de mim. Me ama, me faz a cabeça e deixa que eu enlouqueça. Tesão é tesão, meu tesão, por você não tem fim. Vem cá, não demora não. Amor, amor do meu coração, eu vou lamber o teu suor, eu vou te provocar. Meu amor, eu faço tudo que você mandar. Vem cá, não demora não. Amor, amor do meu coração, faz de mim o que você quiser, sou um brinquedo em sua mão. E bota pra ferver, e bota pra quebrar, o mel da tua boca faz meu corpo delirar. E bota pra ferver, menina, e bota pra quebrar, a vida é muito louca, quero mais aproveitar. Que tristeza eu sinto agora em minha vida, em ver tua boca unida assim em outra boca, ao ver teu corpo seguro assim por outros braços. Fujo de ti porque o ciúme é o meu fracasso. Tu me deixaste por um alguém que não te ama, e esse alguém vive contigo pensando em outra. Ai, que loucura ver teu corpo em outros braços. Ai, que tristeza ver tua boca em outra boca. Mas se quiseres voltar pra mim, ainda te quero. Somente tu que noite e dia eu tanto espero. Tu me deixaste por um alguém que não te ama, e esse alguém vive contigo pensando em outra. Ai, que loucura ver teu corpo em outros braços. Ai, que tristeza ver tua boca em outra boca. Mas se quiseres voltar pra mim, ainda te quero. Somente tu que noite e dia eu tanto espero. Somente tu que noite e dia eu tanto espero. E você está curtindo Zezo, o príncipe dos teclados, gravando seu quinto CD pela minha gravadora Gema, para todo o Brasil. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Me traga mais uma garrafa e hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem em meu lugar. E para você contratar Zezo ao vivo, é só ligar pelo telefone 084-9405-5701. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica tudo em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu e o

esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Podes beber, podes fugir para onde quiser, e mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi as mentiras e os ciúmes que sem compaixão fizeram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. O sal que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de me ver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você bebeu. Ser amante e seus teclados. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás em me ver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você bebeu. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. 10h47. A abrangência do rádio é tudo o que você precisa para divulgar seus produtos e serviços. O rádio dá de uma vez só todos os resultados que você teria divulgando em vários outros meios. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Contagem regressiva para ofertas exclusivas. Saldão da Virada Zeni. É para renovar a casa e zerar o estoque. Smart TV 40 polegadas Full HD por R$ 1.299 ou 12 vezes de R$ 129,90. Roupeiro 6 portas em por R$ 1.099 ou 12 vezes de R$ 109,90. Smartphone Motorola Moto G05 128GB 4GB de RAM por R$ 699 ou 10 vezes de R$ 69,90 sem juros. Saldão da Virada Zeni. Ano novo é com a casa renovada. Zeni, o melhor está aqui. Atenção, apaixonados por pets e produtores rurais. A Agropecuária Bezerra já está de portas abertas em fronteiras do Piauí, trazendo um novo padrão em cuidado animal. Somos a primeira clínica veterinária da cidade a oferecer exames laboratoriais completos, garantindo mais rapidez, precisão e segurança no diagnóstico do seu pet e dos animais de produção. Aqui você encontra atendimento veterinário especializado, exames laboratoriais, testes rápidos, vacinas nacionais e importadas, farmácia veterinária completa, rações e muito mais. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, número 546, ao lado da Drogaria Avenida, em frente ao Banco do Brasil. Agropecuária Bezerra. Pioneirismo, confiança e cuidado que fazem a diferença na saúde do seu animal. Estamos chegando ao fim de mais um ano e certamente muitas batalhas foram vencidas. Agora é o momento de celebrar todas as conquistas e vitórias. Nosso sentimento é de gratidão. Graças à confiança de vocês, clientes e parceiros, conseguimos finalizar mais um ciclo com prosperidade e, o mais importante, evoluindo a cada dia. Nesta época de festas, celebramos agradecendo. Nada disso seria possível sem o voto de confiança que nos dedicam. Boas festas e um feliz ano novo. Desejamos tudo de melhor para vocês e suas famílias em 2026. Estes são os votos de todos que fazem Kelson Refrigeração.

gado carnudo em cana fruta de Parma e mandacaru. Boneco de Vitalino que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte, continue em sintonia, você é a nossa melhor companhia. 4:27. Top forró. Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir. Aquela casa caiada, onde mora a letra I. E diz que com uma cacimba do rico o verão secou. Meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água não responde a dor. Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir. Aquela casa caiada onde mora a letra I. E diz que com uma cacimba do rio que o verão secou. Meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água não responde a dor. Vai diz que o amor fumega no meu coração. Tal qual a fogueira das noites de São João. E eu sofro por viver sem ela, estando longe dela, só sei reclamar. Foi vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar. Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir. Aquela casa caiada onde mora a letra I. E diz que com uma cacimba do rico o verão secou. Meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água nem responde a dor. Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir. Aquela casa caiada onde mora a letra I. E diz que com uma cacimba do rico o verão secou. Meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água nem responde a dor. Vai diz que o amor fumega no meu coração. Calicuá, fogueira das noites de São João. E eu sofro por viver sem ela, estando longe dela, só sei reclamar. Foi vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar. Todinho quando mamãe decretou: você é quem vai vingar a morte do seu avô. A morte do seu avô. Ganhei punhal enfeitado daquela que me criou. Cresci pensando em vingar a morte do meu avô. A morte do meu avô. A morte do meu avô. Vida triste, triste vida, vida triste meu viver. Eu já tinha inimigo muito antes de nascer. Eu já tinha inimigo muito antes de nascer. Cartilha era meu rifle, caneta o meu punhal. Eu na caatinga entrei. aonde fui estudar? Aonde fui estudar? A professora era o ódio da sua educação. Na reza forte encontrei a minha religião. A minha religião, a minha religião, a minha religião. Eu queria ser alegre, eu queria namorar. Eu queria uma viola, eu queria um luar, mas eu fui o escolhido e é mesmo que matar. Se o ódio e a vingança têm força de Satanás, mais força tem o amor, fazendo o que ninguém faz. Fazendo o que ninguém faz. Mostrou-me a providência, o zaio de Guiomar. Eu nunca mais atirei, guardei até meu punhal. Guardei até meu punhal. Guardei até meu punhal. Guardei até meu punhal. Eu queria ser alegre, eu queria namorar. Eu queria uma viola, eu queria um luar. Raimundo Vaqueiro,